Capítulo 2: Humildade, o segredo da redenção. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Filipenses 2, versos 5 a 7 e 9. Nenhuma árvore pode crescer se não for na raiz da qual brotou. Ao longo de toda sua existência, ela pode viver somente com a vida que estava na semente que lhe trouxe à existência. A plena compreensão dessa verdade em sua aplicação ao primeiro e ao último Adão nos ajudará grandemente a entender tanto a necessidade como a natureza da redenção que há em Jesus. A necessidade. Quando a velha serpente que foi expulsa dos céus por seu orgulho, cuja natureza completa como diabo era orgulhosa, falou suas palavras de tentação aos ouvidos de Eva. Essas palavras levavam consigo o próprio veneno do inferno. E quando ela ouviu e entregou seu desejo e sua vontade à possibilidade de ser como Deus, conhecendo o bem e o mal, o veneno entrou em sua alma, sangue e vida, destruindo para sempre aquela abençoada humildade e dependência de Deus, que teria sido nossa felicidade perpétua. E em vez disso, sua vida e a vida da raça que brotou dela se tornaram corrompidas desde a raiz com o mais terrível de todos os pecados e maldições, o veneno do orgulho do próprio Satanás. Todas as desgraças das quais o mundo tem sido o cenário, todas as suas guerras e derramamento de sangue entre as nações, todo o egoísmo e sofrimento, toda a ambição e inveja, todos os seus corações partidos e vidas amarguradas, com toda a sua infelicidade cotidiana, têm sua origem no que este orgulho maldito e infernal, seja o nosso próprio ou o de outros, nos trouxe. É o orgulho que faz a redenção necessária. É do nosso orgulho que precisamos, acima de todas as coisas, ser redimidos. E nossa compreensão da necessidade de redenção vai depender grandemente de nosso conhecimento da terrível natureza do poder que entrou em nosso ser. Nenhuma árvore pode crescer se não for na raiz da qual brotou. O poder que Satanás trouxe do inferno e lançou para dentro da vida do homem está agindo diariamente, a todo tempo, com grande poder por todo o mundo. Os homens sofrem por sua causa, eles temem e lutam e fogem disso, e ainda não sabem de onde isso vem e de onde provém a sua terrível supremacia. Não é de admirar que eles não saibam onde ou como isso deverá ser vencido. O orgulho tem sua raiz e força em um terrível poder espiritual, tanto fora como dentro de nós. Tão necessário como confessá-lo e lamentá-lo como nosso, é conhecê-lo em sua origem satânica. Se isso nos leva a um desespero completo de absolutamente subjugar e expulsar esse orgulho, isso nos levará o quanto antes ao único poder sobrenatural no qual nossa libertação poderá ser encontrada, a redenção do Cordeiro de Deus. A batalha desesperada contra a atuação do ego e do orgulho dentro de nós pode realmente tornar-se ainda mais desesperadora quando pensamos no poder das trevas por trás de tudo isso. Mas o desespero completo irá nos preparar melhor para percebermos e aceitarmos o poder e a vida fora de nós mesmos, que é a humildade dos céus, tal como foi trazida para baixo e para perto do Cordeiro de Deus, a fim de expulsar Satanás e seu orgulho. Nenhuma árvore pode crescer se não for na raiz da qual brotou. Assim como precisamos olhar para o primeiro Adão e sua queda para conhecer o poder do pecado dentro de nós, precisamos conhecer também o último Adão e seu poder, para nos dar interiormente a vida de humildade tão autêntica, permanente e dominante quanto tem sido do orgulho. Temos nossa vida de Cristo e em Cristo tão verdadeiramente, de fato, mais verdadeiramente como de Adão e em Adão. Temos de andar arraigados nele, retendo a cabeça, da qual todo o corpo cresce o crescimento que procede de Deus. Colossenses 2, versos 7 a 19. A vida de Deus, a qual na encarnação entrou na natureza humana, é a raiz na qual devemos estar firmados e crescer. É o mesmo poder grandioso que trabalhou lá e desde então ruma para a ressurreição que age diariamente em nós. Nossa única necessidade é estudar, conhecer e confiar na vida que foi revelada em Cristo como a vida que agora é nossa e espera por nosso consentimento para tomar posse e ter o domínio completo de nosso ser. Com isso em vista, é de inconcebível importância que tenhamos pensamentos corretos do que Cristo é, do que realmente o constitui como Cristo, especialmente do que pode ser considerado como sua principal característica. A raiz e a essência de todo o seu caráter como o nosso Redentor. Não pode haver senão uma resposta: a sua humildade. O que é a encarnação, seu esvaziar a si mesmo e ter se tornado homem, senão a sua humildade celestial? O que é a sua vida na terra, seu assumir a forma de servo, senão a humildade? O que é a sua expiação, senão a humildade? A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. Filipenses 2, verso 8. E o que são a sua ascensão e sua glória, senão a humildade exaltada ao trono e coroada de glória? A si mesmo se humilhou, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Nos céus, onde ele estava com o Pai, em seu nascimento, em sua vida, em sua morte, em seu assentar-se no trono, tudo isso não é outra coisa a não ser humildade. Cristo é a humildade de Deus incorporada na natureza humana, o amor eterno humilhando-se a si mesmo, revestindo-se com as vestes da mansidão e da bondade para vencer, servir e nos salvar. Como o amor e condescendência de Deus fazem dele o benfeitor e auxiliador e servo de todos, assim Jesus, por necessidade, tornou-se a humildade encarnada. E assim mesmo, no centro do trono, ele é o manso e humilde Cordeiro de Deus. Se isso for a raiz da árvore, sua natureza tem de ser vista em cada ramo, folha e fruto. Se a humildade for a primeira, a graça todo-inclusiva da vida de Jesus, se a humildade for o segredo da sua expiação, então a saúde e a força de nossa vida espiritual dependerão inteiramente de colocarmos essa graça em primeiro lugar também e fazer da humildade a principal coisa que admiramos nele, a principal coisa que pedimos dele e a única coisa pela qual sacrificamos tudo mais. É de admirar que a vida cristã seja tão frequentemente fraca e infrutífera, se a própria raiz do Cristo vida é negligenciada, é desconhecida. É de admirar que a alegria da salvação seja tão pouco experimentada, se aquela atitude em que Cristo a encontrou e a trouxe é tão pouco procurada. Até que uma humildade que descansará em nada menos do que o fim e a morte do ego, que renuncia a toda a honra dos homens, como Jesus fez, para buscar a honra que vem somente de Deus, que se considera e faz de si mesmo absolutamente nada, para que Deus possa ser tudo, para que somente o Senhor seja exaltado, até que tal humildade seja o que buscamos em Cristo, acima de nossa maior alegria, e seja bem-vinda a qualquer preço. Há muito pouca esperança de que haja uma religião que vencerá o mundo. Eu não poderia pleitear com demasiada seriedade com o meu leitor, se porventura a sua atenção ainda não se tenha voltado de maneira especial à falta de humildade que há em seu interior e em torno dele. Para parar e questionar se ele vê muito do espírito do manso e humilde Cordeiro de Deus naqueles que são chamados pelo seu nome. que Ele considere como toda carência de amor, toda indiferença às necessidades, aos sentimentos, à fraqueza de outros, todo julgamento e expressão severa e precipitada que tantas vezes se justificam sob o argumento de ser franco e honesto. Todas as manifestações de temperamento, sensibilidade e irritação, e todos os sentimentos de amargura e desavença, têm sua raiz em nada senão no orgulho, que sempre busca a si mesmo. Então seus olhos serão abertos para ver como um orgulho tenebroso, para não dizer um orgulho diabólico, adentra em quase todo o lugar, sem excluir as assembleias dos santos, que ele comece a questionar qual seria o efeito dentro dele e naqueles à sua volta se os crentes estivessem de fato sendo permanentemente guiados pela humildade de Jesus no relacionamento tanto com os santos como com o mundo, e que ele diga se o clamor de todo o nosso coração, noite e dia, não teria de ser que a humildade de Jesus esteja em mim e em todos ao meu redor. Que ele enfoque seu coração honestamente em sua própria carência daquela humildade que foi revelada na semelhança da vida de Cristo e em todo o caráter de sua redenção, e ele começará a sentir como se nunca tivesse realmente conhecido os que são Cristo e sua salvação. Cristão, estude a humildade de Jesus. Esse é o segredo, a raiz oculta da sua redenção. Aprofunde-se nela cada dia. Creia com todo o seu coração que esse Cristo, a quem Deus lhe deu, assim como sua humildade divina, fez o trabalho para você, também entrará para habitar e agir em você e para fazer o que o Pai deseja que você seja.